不是。 1093 autorizado, Serra Bravo, Charlie, Fox Trot, via Pêndulo 21, nível de voo 360, saída Arbor 1, trânsito Alefa, após Alefa, voa Nietzsche, voa Intercepta, Pêndulo 21, recorda 10, primeira curva direita, transponder 5466, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado, Salvador, com Pêndulo 21360, Arbor Alefa, voa Alefa, Terceira-feira, 466-1208, voo 093. Gol no 093, o cotejamento foi correto, reforço pronto para o pushback acionamento. Está pronto para o pushback acionamento no 093. Solo, pushback, acionamento, aporte pronto para o táxi por 205. Em livre, voo 1093. Bom dia, sem identificação, desça nível de voo 050 e voe direto na Prio de TAP. Voo direto TAP descendo para 050, 229. Azul 4958 na Prio de Duna, desça 3 mil pés, seja altímetro 1096. Só de Duna 3096. Azul 2775, desça 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS, XY, pista 10, reposta no curso localizador. 2 mil, autorizado ILS, reportaremos. Afirmo. Xenem 6225, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Salvo Salvador, bom dia, é o Alfa X-Way Bravo. Solicita rebloque do pátio 13 para o pátio principal, posição 01. O Xenem 6225 autorizado, da pista no 0, vento 240 graus, 05 lados. Mente de linha decolada, Xenem 6225. Rio 5975 estabilizou o final. Rio 5975, reporte visual com a pista. Informa o Airbus da Avianca, alinhando para a decolagem na 1-0. Ciente, 5975, no momento tem chuva no aeródromo? No aeródromo, negativo. A última aeronave que pousou reportou, avistou a 1 no meu pé. Ciente, grato, 5975, reportará por aqui. Eu vou 1963, POB de 143, autonomia de 3h30, alternando só apenas. O 963 segue via ainda para o ponto de espera, reposta para o ponto de espera, ajuste 1096. Com 1096, reportará pronto, voo 1963. Visual 5975, avistou a 700 metros. Rio 5975, autorizado pouso, pista no 0, vento 230 graus, 079. O Xenem 6225, decolado aos 30, chame o controle Salvador, 120, décima 8. 208, 6225, bom dia. Salve Salvador, muito bom dia, Azul 2775. Azul 2775, ajuste no 0 no 6, continue a aproximação, reporte visual com a pista. Reportaremos. Só gostaria da autorização do azul 4069. Afirmo. Guarde 1 minuto 4. Para o táxi, gol 1093, POP de 1233 horas, Campinas. Gol 1093, táxi via parte 1, táxi ainda para o ponto de espera, pistão 0, reposte pro para o ponto de espera, ajuste no 0 no meio. 0 no meio, via parte, ponto de espera, dá 1-0, 1093, gol. Rio 5975, no solo 3-1. Segue via Alfa Quilo para o pátio 3, a posição é 6, Romeu. 6, Romeu. Alfa Quilo, pátio 3, 5975. Onde é a própria posição? 3, Romeu. 6, 12, Romeu. 6, 12, Romeu. 6, 12, 6, 12, 6, 12, 6, 12, 6, 12, autorizado para o chuveiro de estacionamento, portão 08, a corte para o portão. Autorizado para encontrar a parte, 6, 12. Alô Salvador, bom dia, é o Alfa X-Ray Bravo. Vai igual 963, ponto de espera, dando zero, pronto. Eu tenho ponto de espera. Igual 963. Alô Salvador, na escuta do Alfa X-Ray Bravo. Prossiga. Bom dia, solicito o reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Tente, aguarde, o Alfa X-Ray Bravo. Ok, não aguardo, o Alfa X-Ray Bravo. Avistando 2775, 800 pés, 4 milhas. O azul 2775, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 230 graus, 059, informa pista molhada. Gente, eu levei pouso. Gol 963, ali mantém cabeceira 1-0, agilizando manobras. Ali mantém, gol 963. Já já tem uma guarda de cópia, prepare coral 1 no Bravo. Azul 2775, sala 34, libera à direita, prossegue Alfa, Kilo, Pate 3, fica atento ao sinalizador, possível posição 3 Lima. Incidente de Alfa, Kilo, Pate 3, possivelmente 3 Lima, 2775. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4958, estabilizado. Azul 4958, bom dia. O ajuste altímetro na 096, reporte visual com campo. Forma que teto estimado 700 pés. 096, informará. Gol na 963, autorizado decolagem, pistão na 0, vento 220 graus, 059. Iniciando, gol 963. Azul 4069, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Campinas, nível 320, decola pistão na 0, curva à direita, saída, Sanvo 1, lesa, transição, Motiva. via Apeso Luna 0. Bobagem, Apeso Luna 6, prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera. 120, decimal 8, aciona 5452, transponder. 320 autorizado, decola da 10, curva direita, tango 1, letra ótima. Apeso Luna 10, Bobagem, Apeso Luna 6. Rota conforme rota, 208 é o ponto. Direita ao transponder. Azul, 4 elemento. 5452, transponda, chama pronto para o feedback, funcionamento, azul 4069. Azul 2775, solicitação do inferno, aguarde na entrada do parque devido ao balizador atendendo o Rio. Está aguardando na entrada do parque. Gate 3, pushback, funcionamento, 4069. Aguarde, 4069. Ponto zero, 93. Gol 1963, decolado de 36, chama controle em Salvador, 120, décima 8. 208, bom dia, 963. Correção 62, todo mundo para o táxi, segundo trabalho. Pessoas a bordo alternativa? 155, Campinas, 3 horas e 40. Aguarde um instante. Torre, gol 1093, espera pronto. Quente, mantém ponto espera, gol 1093. Tudo bom, mas você é bravo? Avistou azul 4958. Azul 4958, autorizado pouso. Piscina 0, o vento 210 graus, 04 nós. Tudo pouso azul 4958. Oceania 6211, autorizado táxi via parte 1, táxi Índia. Ponte 0 no 0, reporte pronto. O ajuste no 0 no 6. Azul 27. 75, informam que a posição possível será 4 Lima agora. Pode prosseguir contato? Afirmo. Ok, 4 Lima, 2775. Alfa X-Way Bravo, aguarde a autorização de reboque. Ok, no aguardo, Alfa X-Way Bravo. Azul 4069, após a passagem do Airbus da Avianca, retaguarda autorizado. Pushback, acionamento, chamando pronto para o táxi. Ciente então, após a passagem do Airbus, está autorizado, 4069. Gol 1093, ali mantém cabeceira 1-0. 1093, ali mantém 1-0. Rota 958, salve 38, libera à direita, prossegue Alfa e Kilo, parte 3, possível posição 3 Romeu. Sim, está autorizado, vai sair agora a próxima direita, após Alfa e Kilo, parte 3, posição possível 3 Romeu, azul 4958. Informa que terá que manter a proa 225 aproximadamente 50 milhas devido à formação. Gente, Bruno 963. Copiou? Afirmativo, Gol 963. Então entendeu que está autorizada a proa 225 por 50 milhas, Gol 963. Entendido, Gol 963. Ali mantém cabeceira 1 a 0. Ali mantém no 0, 62 do mundo. Mais um minuto. 1963 após o vídeo, vem na trilha de Dodson. descende para dizer Douglas, ou 963. Delta, Oscar, Golf, Serra e Uniforme. Delta, descende após desvio, toque seu gol 963. Controle Salvador, bom dia, gol 0093, decola, faça 1500. Gol 1093, contato Aranha, decolagem, subavia Arbor 1 para nível de voo 360. Arbor 1, 360, 1093. Por gentileza, modifica o transponder agora para 0221, chamando pronto para o táxi. Alva, X-Way, Bravo. Coordene após o ATR da Azul ingressar na posição 43, Romeu, autorizado. O reboque até sair do parte 3, reportando para ingresso 71. Ok, autorizado após embarcamento da aeronave da companhia e chamar para ainda essa parte principal. Alfa de Cebral. Chané 6219, autorizado a decolagem, pistando 0, vento 190 graus, 049. Eu decolagem 1-0, será minha torre, tudo 1. Passagem 2229, complete, chame torre 1 no noite, decimal 95. 2895, 2229. Controle Hugo 1093, solicita desvio à esquerda, proa 260. Desvio, desvio, Hugo 1093. Prezar desvio 1093. Reportará quando visual, 2229. Para táxi azul 4069, 94 na porta, 4 horas, 30, 9903. Ponto 0 no 0, ajuste no 0 no 6. Gente, via índio, reporte pronto, azul 4069. Chené 6211, decola dos 43, chama o controle Salvador 120, decimal 8. 208, 6211, bom dia. Salvador, bom dia, Chené 6211. Chené 6211, contato na decolagem, submarino nível 360, suba via, saída São Volo. Via São Volo 360, 6211. Bom dia, Dan 3517, Ciente da Quebec. Quando possível, Brasília no 360. 517, prepare Arbor 1, LF aguardando cópia. Arbor 1, LF aguardando. Vou esperar pronto, azul 4069. Ciente, o azul 4069, mantém ponto espera no 0. Eu vou esperar, 4069. O 2229 está visual com a pista. Confirme, teto 600. Afirmativo. Autorizado pouso, pista 0, vento, 210 graus, 049, posso pista molhada. Paciente, livre pouso, passaria 2229. Pelo, o vento agora estimado em 700 pés, visibilidade de 4 mil metros, com chuva leve. Consumidor 2016, aumenta a torre. 069, ele mantém cancela no zero. Ali bateu no 04069. Voo 093, chama Recife agora, na frequência 288, alterno 26, decimal 0, voo no 093. 288, bom dia. 289, Sala 46, libera direita, prossegue Alfa, Juliette, posição 1271. Alfa, Juliette, posição 12, permanece na sua escuta, ou passando 2229? Afirmo. 2229. O 4069, autorizado a decolar pista no 0, vento 180 graus com 05 nós. Iniciado 4069. Bravo, solicito ingresso para o pátio principal, posição 01. Ok, aguarde para ingresso, aguarde, Alfa X-Ray Bravo. Ok, no aguardo, Alfa X-Ray Bravo. Quick Bravo, mantenha a posição na saída do pátio 3, ok? Negativo, tom mais assim. Na saída do pátio 3, mantenha a posição, chame para ingresso. Afirmativo, Alfa X-Ray Bravo, mantenha a posição. Negativo. Venha mais perto, chegue na saída do pátio 3, aguarde para ingresso no pátio principal, Alfa X-Ray Bravo. Remetida? Caso necessário, remetida para o Golo 649, já coordenação para curvar na proa 080, só para levar a CB na frente. 10, eu estou considero coordenado o Golo 649. É, chegou, 649 agora depois de estima 2, 1895. Azul 4069, decolado aos 48, chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, bom voo. Controle Salvador 208, bom trabalho, 4069. Controle Salvador, Azul 4069, Sanfu. Uma milha do Índia Serra, bom dia. Uno 649, bom dia, tráfego ainda não avistado, Kenegal no 0 no meio, a pista 1 no 0 molhada, teto estimado de 600 a 800 pés, visibilidade de 3 km, continua a aproximação, aguarde a correção, confirme quando visual com o campo, Uno 649. Tomará quando visual com 649. Paulo Salvador, Alfa X-Way Bravo, solicita ingresso para o pátio principal, posição 01. Senhor Bravo, por gentileza, confia em posição. O senhor está na metade do pátio 3, é isso? Negativo, estou aqui na 7 Lima, estou na guarda para o ingresso do pátio principal, posição 01. Obrigado, o senhor chame 121 desse mal. Aproximadamente 30 a 40 metros. Tá quentinho. LA 211, suba e mantém nível 340, descido pelo centro Recife. Após desvio, vou ir no rumo de Tóquio. Descido 340, 240, após desvio, voa Dockson 62, turno 1. Afirma. Autorização para o seu 3597. 3597, chame 121 decimal 9, por gentileza. 219. Bruno 649, avistado, confirme se avistando. A base. Visual com 649. Plano 649, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70, grau 049, que no 0 no 6, atento pista molhada. Ok, time passado, vive pouso. Plano 649, a loja meter curva à esquerda. No 080, correção para o 080, curva esquerda, chame controle Salvador em 120, decimal 8, sua para 2000 pés. 2000 pés, na proa 060, vai ser melhor para nós que está o gol no 649-2000. 080, senhor. 080. Controle igual no 649. Quando 649 se mantém em 2000, na proa ideal, solicitude remetida, informa, irá aguardar melhores condições do campo ou irá prosseguir para um novo procedimento? Vai manter a espera aguardando com 649. Tente, voe para um rumo de pelo, para esperar na posição pelo, aguardando melhorias do campo. Tem algum nível que solicita para fazer espera? Nível 060, gol 649, no rumo de pelo, gol 649. Imagina, em pelo, passa espera conforme carta, gol 649. Gente, gol 649. Doutor Azul, 4069, desvia direito da rota, pro 230, para evitar a formação. Doutor Azul, desvia Azul, 4069. Só para curiosidade, teve arremeter devido ao vento ou as condições da aproximação? Assim, a gente até conseguiu avistar, mas já lá na quase praticamente arredondando, a chuva está bastante forte sobre a pista. A gente começou a perder a referência com a pista lá na hora do arredondamento praticamente. Certo. Eu tô ligando no 649. Ou no 649, prossiga. Atingi 060, 8 milhas para espera em pelo. Primeiro é confirmar as condições de Porto Seguro. A gente aguarde e poderia informar seu tempo de espera, o voo no 649? Mais 10 minutos. 10. Para ter informação, teto aqui em Salvador de 800 pés, visibilidade de 3 mil metros, com chuva moderada. Voo no 649. Afirmo, agora poder coordenar Porto Seguro, por gentileza, para o voo no 649. Afirmo, e informe o nível que solicita. Agora fazer coordenação com a empresa que seria Porto Seguro, apenas para as condições lá do campo de Porto Seguro. Doutor Azul 4069, tá? Poderia voar, pode? Doutor Azul 4069. Ótimo. Chama o recife agora na frequência 128.135, alterno 25.1, azul 4069. É, só a primária que eu não copiei, por favor. 128.35, alterno 25.1, azul 4069. Fogo 1649, solicita nova aproximação. 1649, solicita nova aproximação. Esse mantém a 2000, autorizado procedimento ILS, o gol no 649. 2000, livre ILS. Em caso de arremetida, coordenação Aracaju, ok? Nível 340. 340 não, 280. Gente, para Aracaju, o nível 4 seria o nível 270 ou o nível 260. Ainda acho um pouco alto aqui, geralmente as aeronaves é nível 250, 230, acho ainda um pouco alto. Geralmente as aeronaves vão para lá no nível 210 no máximo. Tá bom, depois eu vejo isso aí, coordena aí o 250 então, aí em caso de arremetida o Aracaju. Sete. 3517, decolado ao zona 000. Chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8, tenha um bom voo, chefe. 1208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Celta 3597, decolada, saída Arbor 1. 3597, contato decolagem, tudo mantém nível 360, via saída Arbor 1. Via Arbor 1, OTAN 3597. OTAN 3597, formação em frente da presente, esquerda 260, devido à formação. Obrigado, Luiz, OTAN 3597. Autorizado, gol 649. Está pressionando o procedimento, chame torre 118, decimal 95, gol 649. 395. Salvador, gol 649, já. Gol 649, bom dia, tráfego ainda não avistado, Kenegal no 0 no meio, a pista no 0 molhada, teto aproximado de 600 a 800 pés, visibilidade aproximadamente 3 km, pista molhada, continua a aproximação, reporte avistando, gol 649. Reporte avistando, gol 649. OTAN 3597, da presente vai voar a proa 285. Desvio, OTAN 3597. Bora 7. Paulo, no 649, avistado, confirme se avistando. Aguarde. Visual com 649. Visual 649, repouso autorizado, fechando 0, vento 0,5, 0 graus, 0,2 nós. Repouso com 49 no solo 07, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121 no decimal 9. Direita 29, obrigado, mãe. Eu só decolo de onde, o Papai Lopatiel Tango Romeu. Tem regras de voo visuais, o Papa Papa Charlie Tango Romeu, de Feliz Santana para a Vitória da Conquista. Informe o nível solicitado para a Vitória da Conquista. É, já tem a lição que fez plano de voo para Feliz Santana para a Vitória da Conquista? É a Torre de Salvador? Tem regras de voo visuais, nível 085, reposto revelado. Informe ser chamado para pouso na Vitória da Conquista. Gente, aguarde para acionar para o transporte para tomar uma patiada do Tango Romeu. Informe seu tipo de equipamento. Tem regras visuais para o nível 085. A Papa Bachali e Tango Romeu. Tornando a rota 3517 ao 360. 3517, chame agora centro Recife na frequência 128 decimal, 128 8, decimal 8, altera 260, na 3597. 1288, 1260, Barutã 3597. Obrigado, bom dia. Bom dia. Chegou no 1233, mas ainda está pronto. 1233, autorizado a linha decolar da pista no zero, o vento de 010 graus, 04 nós, que negar no zero no meio. No zero no meio, ajusta ali, decola no zero, gol no zero, no 233. Decolado no 0, no 233. 1233, decolado 1-4, chame agora o controle Salvador, frequência 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa. Controle, voo no 233 na Arbor, voa. 233, contato na decolagem, mantém nível 360, sobre a via, saiu da Arbor 1. E Arbor 1. 360, 9233. Sou de Salvador, boa tarde. Bom dia, voo no 092, 202-193, somente 1. Voo no 092, acione o modo de identidade, desça para o nível 050. na posição Bomé de 1, interceptei o pessoal da chegada, ajuste 9096, aguardando o procedimento ILS X-Ray. O teto é estimado de 800 pés, visibilidade 3 mil metros, com chuva moderada. Bom 9092. Gente, 9096, 050, 1092. Vá no rumo de Elefa, confirme. Elefa, Charlie Tango Romeu, mantém regras de voo visuais, chame agora. Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Papapá Charlie Tango Romeu. Agora 1288, alterna 1260, Tango Romeu, mantém a frequência. Controle Gol 9233, desvia direita para 300, 30 milhas. Autorizar desvios, Gol 9092. Previo desvio. Controle Gol 092, direita 080, desvia para a Gol 233, autorizado desvios, Gol 9233. 092, direita 080. Gol 10092, autorizado desvios, Gol 9092. 092, pode desviva, vai estar. Gol 9092, informa agora as condições do aeródromo. Está agora com 600 pés de visibilidade, pois são, 600 pés de teto, visibilidade 2 mil metros, com chuva forte no aeródromo. Gol 9092. Gente, Gol 9092. Controle Gol 092. Melhores condições? Solicita uma espera. Em TAP. Sim. Gente, o nível 050 está em ideal para fazer em TAP. Solicita outro nível, Gol 092. 70, pode ser. Afirmo, vê se mantém nível 070, espera em TAP, Gol 9092, conforme TAP. 070, espera em TAP, conforme a carta do 0920. Gol 9233, chame agora Centro Recife, na frequência 1288, alterno 260, Gol 9233. 092? Prossiga. Achou diminuir? Ah, foi escuro. Ele achou qualquer modificações de melhor, qualquer modificações na meteorológicas, iremos informar imediatamente aí ao comandante aqui. Obrigado. O 092 houve apenas uma melhora agora na visibilidade, porém permanece.